Horóscopo com o desastrólogo João Dudu. Previsões agora para você que... Previsões para você agora que é de Capricórnio. Legume da sorte. Beterraba. É hora de se reaproximar da família. Ou seja, não espera alguém morrer para você poder se encontrar apenas no velório, tá? Previsões agora para você que é de Leão. Legume da sorte. Rabanete. Momento ideal para conhecer novas pessoas. Óbvio, né? Não dá para conhecer pessoas que você já conhece, então tem que ser novas pessoas. Previsões para o seu signo agora de peixes. Legume da sorte. Berinjela, é que nem aquela música. Berinjela, ser um peixe. Para em teu límpido aquário mergulhar. Tente se livrar da rotina, ou enlouquecerá. Bom, dependendo de algumas pessoas de peixe que eu conheço, já são loucas de natureza. Dentro de ti. Daqui a pouco, mais previsões do seu signo com o desastrólogo João Dudu.